explosão, não, isso é explosão. Dá pra qualquer um mesmo, não. Dá pra qualquer um mesmo, não. Não, não, isso é explosão. Dá pra qualquer um mesmo, não. Não, não, isso é explosão. Dá pra qualquer um mesmo, não. Dá pra qualquer um mesmo, não. Não, não, isso é explosão. Dá pra qualquer um mesmo, não. Porra! Quem tá brincando de rap, convido a se retirar. Igual pedra no rim, operação, eu vou te retirar. Vejo suas rimas e sei quanta mentira. Enxergo bem visão de falcão na minha retina, ha. Muito mais que moda de internet, minha vida, tio. Foda é mesmo quando o molecote canta e não sentiu. Mente pra si mesmo pra rimar o que nunca viu. Paga de favela porque vende no Brasil. Ah, para, tá tudo errado. Atrasalado tipo relógio quebrado. Tênis na chuva furado, mina que tem namorado. Pra agradar, esquece a mensagem, veste beat pesado. Cansado, fui fazer minha cota. E não tô por moda, nem só pelas notas. Nem pra dar uma foda em qualquer cocota. Essa porra é compromisso, já disse o sabota. Não, não, isso é explosão. Dá pra qualquer um mesmo, não. Dá pra qualquer um mesmo, não. Não, não, isso é explosão. Dá pra qualquer um mesmo, não. Não, não, isso é explosão. Dá pra qualquer um mesmo, não. Dá pra qualquer um mesmo, não. Esse é o processo, meu coração na batida. Porque eu não deixo só verso, deixo um pedaço de vida. Em cada rap que eu faço, respeito o trampo dos outros. Mas uns dão luz no rap, outros fazem aborto. Hoje os moleque quer cantar é comum. Mas cê acha mesmo que o bang é pra qualquer um? Não me envolvo em papo torto, diz o que cê quer, tio. Tô com o povo, não tô morto, papo igual projétil. Reto, direto, sempre cê me vê com os pés no solo de concreto. Nasci nesse P, você pode ver, fica claro quando eu falo com meu dialeto. Apoio os mano, exceto quem da brecha, mas eu fico quieto, nem me envolvo, tem que ser esperto, hein? Protejo quem tá por perto, sem pôr mala no flow. Eu só ponho sentimento, nem sempre eu tive grana, mas sempre tive talento. Entendeu? Uns vão entender isso, é claro que outros não. Então, Brau, explica pra eles nesse refrão, vá! Não, isso é explosão, dá pra qualquer um mesmo, não. Não, não, isso é explosão, dá pra qualquer um mesmo, não. Dá pra qualquer um mesmo, não. Não, não, isso é explosão, dá pra qualquer um mesmo, não.